Parabéns. Vocês não se comoveram aí? Por que vocês viram na hora que o Elias Paulo estava no ombro aí do Laidenir, não é? O que foi? Ah, é? Ainda é muito pequenininho. Ah, foi isso. Eu não percebi, que eu não sabia dessa parte da peça. Mas graças a Deus aí vai surgindo um teatro que vem trazer uma mensagem ao mundo. E na simplicidade, tudo que nasce com simplicidade é para todo sempre. Bem, meus amigos e irmãos, nós vamos para o Apocalipse aos simples. Nós temos que terminar aqui a igreja de Tiatira, pelo menos a parte de Jezabel. Apocalipse para o simples. O Apocalipse é de quem? De São João? Jesus. Que recebeu de quem? De Deus. E Jesus, por intermédio de um anjo, olha a hierarquia divina, passou a João Evangelista. Jesus já vem descendo, ó, de volta há bastante tempo para a terra. A sua luminosidade é tamanha que, para se aproximar do planeta, ele tem que ir condensando, até o perispírito, coisa que ele não tem nem necessidade de ter mais. Pois essa entidade extraordinária é que fala conosco nas igrejas, como agora na igreja em Tiatira, a carta que ele manda. E nós sabemos que essa igreja, todas essas igrejas, sete igrejas da Ásia, estão hoje representadas no mundo, digamos simbolicamente, nos continentes. E agora, de todos os estágios da evolução humana e espiritual, receberem a aprovação ou não das suas partes boas, das suas categorias espiritualizadas. Ninguém é perfeito nesse mundo. O julgamento é o saldo. Se o saldo for positivo, vai lá. Se não for, não vai não. Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, bem mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostrarei de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela lhes incita. E matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as profundezas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Tão somente conservai o que tendes até que eu volte. Ao vencedor e ao que guardar até ao fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá. E as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. E assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Nós vemos aqui nosso Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus. No versículo 18 está: ao anjo da igreja em Tiatira escreve, estas coisas diz o Filho de Deus. Algumas traduções falam em Filho do Homem. Mas Filho do Homem é Ezequiel. Vão lá ao livro de Ezequiel que vocês vão ver. Ouve, Filho do Homem. Deus dirigindo-se a Ezequiel, um grande profeta, mas perto de Jesus, ainda muito pequenino. Todos nós somos pequenos perante Jesus, bem que Ele quer que nós cresçamos. Ele nos dá o exemplo. Todo chefe de equipe, todo comandante, todo administrador, todo presidente, todo diretor, todo assistente pregador, assistente administrador, que tem gáudio, quer dizer, tem prazer no crescimento daqueles que trabalham com ele, estão seguindo o ensinamento de Jesus, que tem prazer em ver os habitantes do planeta Terra se libertarem da ignorância espiritual. Se uma equipe cresce, demonstra que quem dirige é capacitado. Portanto, quando aparecer algum problema, os irmãos responsáveis têm que resolver o problema com a inteligência. Não precisa ser com estupidez nem grosseria. Queres conhecer o vilão? Põe-lhe o bastão na mão. Estas coisas diz o Filho de Deus, Jesus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, bem mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetisa, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis então que o aprosto de cama, joga na cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos. Não somente os filhos carnais de Jezabel, de Ahabe, foram mortos, mas também aqueles que deixaram, entraram nesse adultério das mais ideias idólatras que ela distribuiu no meio do seio do povo hebreu. Filhos em espírito também. Mas acontece que Jeú vai acabar com a raça e outros também. Os filhos de Acabe e Jezabel, os filhos de Jezabel. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Isso aos que acompanharam Jezabel, uma prostituidora de corpos e de espíritos. Digo, todavia, a vós outros, os demais, de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as profundezas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. O que é que a gente quer mais? Então, somente conservai o que tendes até que eu venha. Porque ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, aquele que me testemunhar até o fim será salvo. Aquele que me testemunhar perante os homens, eu testemunharei perante o Pai que está nos céus. Então somente conservai o que tendes até que eu volte. Mas aquilo que Jesus entregou a vocês na LBV tem que conservar. É o talento que tem que ser desenvolvido. E ao vencedor e ao que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com vara de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, eu lhe darei ainda a estrela da manhã. Quem é a estrela da manhã? Quem tem ouvidos de ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas do Senhor. Bem, vamos falar sobre Jezabel, né? Jezabel não era fácil. Acabe casou com ela. Dizem que por necessidades de ordem política. Mas acontece que Jezabel era idólatra. Teve uma educação prejudicada. E era assassina e astuciosa, porque o pobre do Nabote tinha uma vinha, um vinhedo, onde nascem as uvas, né? Vocês colhem dos vinhais, dos vinhedos das uvas. Acabe gostou da vinha de Nabote, quis comprá-la, mas Nabote disse, não, isso aí eu me sacrifiquei por ter isso, tive que trabalhar muito. O rei ofereceu um dinheiro grande, uma nota preta, como se diz. Mesmo assim, Nabote diz, não vendo. Mas Jezabel era pior que Acabe. Acabe era fraco. E acabou dizendo, já Acabe que você não consegue, eu conseguirei. Chegou lá, passou carta para os anciãos, assinou como se fosse o próprio rei, Acabe. E disse para ele, vós deveis convocar testemunhas criminosas, falsas, que vão depor contra Nabote, dizendo que ele desejou a morte do rei, isso e aquilo. Isso vai acontecer. E o pobre do Nabote morre apedrejado. Se não me engano, apedrejado. O povo deixou-se arrastar. Ou se percebeu, ficou com medo da Jezabel. Não tenho medo das Jezabéis. Nem dos Acabes, no final do ciclo. Por tal desrespeito, estou seguindo agora na apresentação da pesquisa, desenfreado pela justiça, Jeová decretou que a casa de Acabe e sua linhagem fossem removidas de um só golpe varredor e destrutivo. Mas vocês vão ver o que é a humildade, mesmo de um canalha como Acabe consegue. Sem exceção, ninguém se mostrou igual a Acabe, que se vendeu para fazer o que é mal aos olhos de Jeová, sendo instigado por Jezabel, sua esposa. Ora, por isso, eis o julgamento de Jeová contra Jezabel. Elias falando, hein, o profeta, não tinha peias na língua nem medo de dizer a verdade aos poderosos. E ele profetizou o que ia acontecer contra essa mulher terrível, diabólica. Era conhecida como a mulher do diabo. Os próprios cães devorarão Jezabel. Primeiro livro de Reis, capítulo 21, versículos 17 a 26. Ah, sim, aqui não está contado. Mas Acabe rasgou suas vestes quando soube disso. Vestiu-se de saco, cobriu-se de pó, pediu perdão a Deus. E a praga contra ele vai se desenvolver em cima de Jezabel, os filhos de Acabe. A profecia de Elias, a maldição que veio de Deus, é usar a linguagem bíblica antiga, por causa da humildade do rei Acabe, que era um criminoso, ele conseguiu, pelo gesto de humildade, transferir aquilo para Jezabel, que continuou pérfida, para os filhos dele, para os filhos de Jezabel. E ela vai ter um triste fim. No decorrer do tempo, Acabe morreu e foi sucedido primeiro pelo filho de Jezabel, Acasias, que governou por 2 anos. Daí por outro dos filhos dela, Jeorão, que governou pelos próximos 12 anos, antes de a dinastia de Acabe finalmente terminar. Primeiro livro de Reis, capítulo 22, versículos 40, 51 e 53. Segundo livro de Reis, capítulo 1, versículo 17. 3, versículo 1. Durante os reinados desses filhos, que vocês veem aqui que Deus dá a Jezabel, diz aqui no versículo 21, Jesus dá: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Vai dar tempo a ela para arrepender-se. Mas, infelizmente, não vai arrepender-se. E vai acabar muito mal. E ali, os homens só veem a morte da Jezabel naquela época e depois as reencarnações. Que a Acabe teve a sua pena ali diminuída um pouquinho, mas teve que reencarnar e pagar toda a miséria que fez. Que desviou o povo hebreu, povo de Deus, naquele tempo, que estava no Deus único, do caminho certo. Durante os reinados desses filhos, Jezabel, agora no papel de rainha-mãe, continuou a influenciar a terra com suas fornicações e feitiçarias. Segundo o livro de Reis, capítulo 9, versículo 22. A influência dela chegou até mesmo a ser sentida em Judá, ao sul, onde Atalia, sua filha iníqua, que se tinha casado com o rei de Judá, perpetuou o espírito de Jezabel naquele reino meridional por outros 7 anos após a morte de sua mãe. O espírito dela então fica mais danado, porque o mal que ela fez ainda prosseguiu. Porque o povo também era terrível, né? Segundo o livro de Reis, capítulo 8, versículos 16 a 18, 25 e 27. Segundo o livro de Crônicas, capítulo 22, versículo 2. E 3, 24, versículo 7. Quando Jezabel recebeu as notícias de que Jeú tinha matado Jeroão, seu filho reinante, e estava a caminho de Jezreel, ela, jeitosamente, sedutoramente, pintou os olhos, adornou os cabelos e se postou numa janela superior que dava para a praça do palácio. Ali, ela saudou o conquistador em sua entrada triunfal, dizendo: foi tudo bem com Zimri, matador de seu senhor? Esta saudação sarcástica constituía, provavelmente, uma ameaça velada, pois Zimri, depois de ter matado seu rei e usurpado o trono dele, cometeu suicídio 7 dias depois, quando sua vida foi ameaçada. Segundo livro de Reis, capítulo 9, versículos 30 e 31. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículos 10, 15 e 18. A resposta de Jeú a esta recepção hostil foi. Quem está comigo? Quem? Quando dois ou três oficiais da corte olharam para fora, ele ordenou: deixai-a cair. Quer dizer, mandou lançá-la lá de cima. Na violência da queda, o sangue dela salpicou sobre o muro e os cavalos. E ela foi pisoteada, porque Jeú, quanto à Bíblia, passou por cima dela com a carroça, carruagem de guerra. Quanto ódio, hein? Quem faz o mal, acaba assim. Pouco depois disso, quando os homens vieram sepultar esta filha de rei, verificaram que os cães necrófagos já tinham praticamente a consumido, assim como predissera a palavra de Jeová, que ele falou por intermédio do seu servo Elias, deixando apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos, como evidência de que tudo que Jeová afirma sempre se cumpre. Segundo o livro de Reis, capítulo 9, versículos 2 a 37. Aquela mulher na congregação de Tiatira, que se chama profetisa, essa mulher, sem dúvida, recebeu o nome de Jezabel, porque sua conduta iníqua se assemelhava à da esposa de Arabe. Também isso é um grande símbolo para todos que se comportam como Jezabel. Tal mulher não apenas ensinava a religião falsa e levava muitos a cometer fornicação e idolatria, mas também ela empedernidamente recusava arrepender-se. Por este motivo, o Filho de Deus declarou que ela seria lançada num leito de doença e os filhos dela seriam mortos, para mostrar que cada um é recompensado segundo suas próprias ações. Revelação, capítulo 2, versículos 18 a 23. Olavo Bilac escreveu: a vinha de Nabote. Bem que aqui ele faz o relacionamento entre uma paixão que ele não alcançou e a vinha de Nabote. Bom, está no livro de poesias Alma Inquieta. Maldito aquele dia em que abriste em meu seio cruel esta paixão, como ampla e iluminada uma clareira verde aberta ao sol no meio da espessa escuridão de uma selva cerrada. Ah, três vezes maldito o amor que me avassala e me obriga a viver dentro de um pesadelo louco. Por toda a parte, ouvindo a tua fala, vendo por toda parte a cor do teu cabelo, de teu colo no vale, embalsamado e puro, nunca descansarei como num paraíso, sob a tenda aromal desse cabelo escuro, olhando o teu olhar, sorrindo ao teu sorriso. Desvairas-me a razão, tiras-me a calma e o sono. Nunca te possuirei, bela e invejada vinha, ó vinha de Nabó, que tanto ambiciono, ó alma que procuro e nunca serás minha. Não é bom aprender o Apocalipse assim? Não se pode correr mais. Vocês têm que saber quem foi Jezabel. Me adianta passar correndo para dizer que eu sei muito. Eu sei aquilo que Jesus me inspira. E quem confia em Jesus não perde o seu tempo.